esqueçam que o espetáculo desta tarde vai abrir com a Filarmónica a Coelho, ao sul. É a Filarmónica de Avô! Do seu património, na divulgação também de toda a região, daquilo que nós temos, da maior riqueza, e a maior riqueza de uma região, povo ser. Não é nenhum momento, não é nenhuma natureza, a maior riqueza de uma região são as pessoas, somos nós todos. Porque aqueles que são pais e mães olham para os filhos que vão crescendo, aqueles que deram vida, e realmente sentem-se fãs e felizes. Há mais de 30 anos, já há 31 anos, eu vi nascer esta árvore pequenina, que é a Rádio Boa Nova. Tudo passou quase numa brincadeira. É justamente a procura do amor. E quando eu olho para a Rádio Boa Nova, o que vejo é isso. São pessoas que amam e dão o melhor de si mesmos e, por amor, servem a rádio e disponibilizam-se para colaborar com a Rádio Boa Nova. Permitam-me que peça uma salva de palma para os amigos da Rádio Boa Nova. São, de facto, aqueles que a ouvem e que a fazem. É sempre bom comemorar, como sabem, comemorar vem de memória, nós devemos honrar aqueles que tiveram o mérito de sonhar. Como sabem, o poeta disse, Deus quer, o homem sonha, cobra nasce, e foi assim que ela nasceu, bom foi isso aqui. Representando aqui o Clube da Educação e da Cultura, quero agradecer à Rádio Boa Nova e a todos os colaboradores, esta magnífica equipa que foi apresentada, onde há um elo de amizade muito forte, onde estas vozes são ouvidas por todo o mundo. Deixar desde já um grande agradecimento por vestirem a camisola da Rádio Boa Nova, vestirem a camisola da Vossa Invalidade do Hospital, vestirem a camisola da região, vestirem a camisola do distrito, vestirem a camisola do nosso país. Com alta tecnologia, a Boa Nova hoje em dia chega longe a toda a parte. Leva a música portuguesa, melodias com beleza, como quem sabe da arte. Boa Nova de Oliveira já é princesa da beira, mas pode ser muito mais. Hoje é conto que tem uma voz que soa bem e a Natália me guarda. Eu não tenho que ser com estas coisas, aquilo que eu fiz sempre com vontade, mas é como sabe, como amigo e toda a equipe, que ele nunca pediu e eu ofereci. Peço desculpa por ter tentado preparar para isto, continuo mais rápido no possível. Aquilo que eu quero dizer hoje, naturalmente, é que é um prazer muito grande receber-vos nesta casa, esta casa que é nossa. O Centro Cultural Dr. Vasco de Campos é a sede cultural da Sociedade Física e Propaganda da Avô. Nós todos são iguais, não há diferenças. nenhumas. Na forma de estar, na forma de falar, para nós todos são iguais. E estava-me a recordar que tinha 17 anos e assisti à saída da Rádio Boa Nova, à entrada da Rádio Boa Nova, onde hoje é a Casa da Cultura. E fiz a Rádio Boa Nova, fiz rádio na Rádio Boa Nova dos meus 17 aos 20 anos. No tempo das rádios piratas, e nós não éramos piratas, éramos uns punhos cheios de slica, maravilhados com o novo brinquedo e com a responsabilidade que o Padre Borges e o Dr. António Tavares nos passava, que isto era coisa séria. Estavam milhares de pessoas lá fora a ouvir-nos e tínhamos de ser cuidadosos. Thank you.